Cisco, pedra, quadro, náguas, cara, cala, ralan, cabo, lambuzo de dobronares, boca, rabo, bola, bora. Cisco, pedra, quadro, náguas, cara, cala, ralan, cabo, lambuzo de dobronares, boca, rabo, bola, bora. Cisco, pedra, quadro, náguas. Quadro d'águas, cara, cala, rala, cabo, lambuzo de dobronares, boca, rabo, bola, bora. Cinco pedra, quadro d'águas, cara, cala, rala, cabo, lambuzo de dobronares, boca, rabo, bola, bora. Cinco pedra, quadro d'águas, cara, cala, rala, cabo, lambuzo de dobronares, boca, rabo, bola, bora. Cinco pedra, quadro d'águas. Kiko, pedra, quadro, náguas, cara.